pertence a mim. Oh, meu querer não mais pertence a mim. Mesmo até meu pensar não mais pertence a mim. Tudo que tenho e sou teu Senhor, sou teu Senhor, sou todo teu, todo teu, sou todo teu, sou todo teu, todo teu, sou todo teu. Pertence a ti, Senhor. O sol que aquece pertence a ti, Senhor. E todo perfeito dom vem de ti, meu bom Deus.